Portal do Arrocha. Infidel me deu um salve, convocou todas danadas. E que hoje vai ter reggae, o aperto de casa. Ao som do tecobanos estremece a quebrada. E convoca as meninas, as mais belas da quebrada. O Fidel que lançou, só pras meninas sacana. O Del Castro que lançou, só pras meninas sacana. É tchuki tchuki, tchuki tchuki nas malandras. É tchuki tchuki, tchuki tchuki nas malandras. Tchuki nas malandre, tchuki tchuki, tchuki tchuki nas malandre, tchuki tchuki, tchuki tchuki nas malandre, tchuki tchuki. Sala Fidel, a onda do tchuki tchuki, até como anos, baby, direto de Cuba, sola que é sucesso. Só pras meninas sacana, o Del Castro que lançou, só pras meninas sacana. É tchuki tchuki, tchuki tchuki nas malandras. É tchuki tchuki, tchuki tchuki nas malandras. É tchuki tchuki, tchuki tchuki nas malandras. É tchuki tchuki, tchuki tchuki nas malandras. É tchuki tchuki, tchuki tchuki nas malandras. É tchuki tchuki, sala Fidel. Okay, baby.